mensagem pra você na caixa postal. Sabia que algum dia ia me ligar. Escute até o final. Quando eu te dei o meu amor, você só me fez mal. Sofri, mas eu te superei. Encontrei alguém especial. Qual foi a parte do seu próprio término que você não entendeu? Que foi? Lembrou de mim na sua cama e o seu orgulho esqueceu. E tchau, já deu. Agora quem não quer sou eu. Agora quem não quer sou eu. Só me fez mal. Sofri, mas eu te superei. Encontrei alguém especial. Qual foi a parte do seu próprio término que você não entendeu? Que foi? Lembrou de mim na sua cama e o seu orgulho.